LGBT, o gato, e só vendo Johnny LGBT, o gato, mesmo sendo gay, eu me pecho, nem uma caia de dentro, né? Já isso de lá estava Johnny LGBT, o gato, e só vendo Johnny LGBT, o gato, mesmo sendo gay, eu me pecho, nem uma caia de dentro, né? Já isso de lá estava Cheve, mocado, mocado, cheve, mocado. Un po' volesse un grado.